que a gente chega só no jogo de olhar e sedução. Jogo de olhar e sedução. Vai com calma. Jogo de olhar e sedução. Sedução, ela é demais. Vou te encantar do meu jeito, te cortejar, te festejar, te desejar, te deixar sem jeito, te observar, me preparar, me aproximar. Eu não vou deixar cair no clichê. Cê merece mais do que as ideias que você já conhece. A sua beleza manda e o nosso instinto obedece. Chega um comando, vinho tinto oferece. Ixi, acontece, não se ligou que a dama não bebe. Logo ali um outro percebe. Pensa que tá fácil e tem a tática certa. Que ela é presa fácil, mas a moça tá esperta. Outro vai pra lona mais cedo. Tem que ter respeito, não é força, é jeito. Outro mais veio e outro mais foi. Mas é minha vez, sensa aqui. Oi? Pretinha, desse jeito cê me deixa sem chão. Me dá um minuto só da sua atenção. Pisa devagar aqui no meu coração. E tome esse lugar que agora é seu. Pretinha, desse jeito cê me deixa sem chão. Me dá um minuto só da sua atenção. Pisa sem maldade aqui no meu coração. E tome esse lugar que agora é seu. O nome ela me diz. Só pelo olhar já fiquei feliz. Agora é só deixar a ideia fluir. Eu não posso deixar uma dessa fugir. Eu não vou mentir pra você. Tô a pé, faço um som, moro só. Como diz Marechal, sangue bom tem que ser com você. Não tem outra opção. Não vou te prometer o mundo e te dar decepção. Eu sou assim, sei que posso ser melhor contigo. Vem sem medo de gastar seu melhor comigo. Eu tô pra ser seu amante, seu melhor amigo. Sua fuga desse mundo e seu melhor abrigo. Vem, sem receio de se arrepender. Eu tenho um pouco pra ensinar e muito pra aprender. Eu posso tá errado, mas os outros querem ser seus súditos. Eu vim pra ser rei do seu lado. Pretinha, desse jeito cê me deixa sem chão. Me dá um minuto só da sua atenção. Pisa devagar aqui no meu coração. Tome esse lugar que agora é seu. Pretinha, desse jeito cê me deixa sem chão. Me dá um minuto só da sua atenção. Pisa sem maldade aqui no meu coração. E tome esse lugar que agora é seu.